aliança do Senhor. Nos campos da vida ouvimos a voz. O Senhor é nossa herança, é nossa paz. Levitas escolhidos, servindo em adoração. No altar do Altíssimo encontramos a razão. Ô Senhor, somos Deus, na Tua graça encontramos a luz. Teu amor nos sustenta, Teu nome é nosso clamor. Quando a terra prometida nos dá a colheita, as primícias do nosso ser ao céu se deleita, não temeremos as vozes que vêm do mundo. Em Ti, Senhor, encontramos o profundo. Ô Senhor, somos Deus. Salvação.